invade a sua rua e a cidade traz a lua, a luz, o leme, o chão, o carnaval. Deus salve a favela, redentor, toque a panela e nos desperte o dom, o bom e o bem em nós. Correntes de amor, anéis de rock and roll, sem essa alegria nada sou. A moda se pintou, que bom que lhe agradou, história de juventude, mais um gol. Agora é reggae, vida leve, tudo isso aqui tá bom e greve. Agora prove tudo e veio, é nós aqui, não é espelho. Beijo de língua. Pra me mostrar o que é o mundo, o mar, o lar, o sol, o lado astral. Não dá pra comparar nem evitar o meu querer. Só quer você a linda do carnaval. Correntes de amor, anéis de rock and roll, sem essa alegria nada sou. A moda se pintou, que lhe agradou, explode juventude, mais um gol. Que agora é reggae, vida leve, tudo isso aqui.